Rádio Fiscar Notícias. Muito boa tarde, agora 3 horas. Eu sou Daniel Monteiro e ao vivo esse é o Rádio Fiscar Notícias. Sábado, dia 8 de outubro, a partir das 8 da noite, a Três Atos Escola de Artes Cênicas recebe o cantor Joaci Ornelas, cantor, músico, compositor, como parte do Dandô, Circuito de Música Décio Marques. E o anfitrião desse circuito de músicas, desse projeto, é o nosso querido, conhecido Rodrigo Zanchi, que eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Fiscar para falar um pouquinho mais do projeto e desse espetáculo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui, mais uma vez. Eu considero minha casa, viu? Sou muito bem recebido todas as vezes. Muito obrigado. Não, que fica à vontade. Você já é figura aqui da casa, você é figura conhecida e figura muito benquista aqui. Fico muito feliz. Muito obrigado. Rodrigo, o projeto Dandô, a gente vinha conversando aqui fora do ar, até para você explicar um pouquinho o que é o Dandô, e você usou um termo muito interessante, então eu já vou começar abrindo a entrevista falando dele. Consumir música com consciência, é esse o objetivo do Dandô, mas o que é esse consumir a música com consciência? Pois é. Bom, esse é um dos objetivos, dentre tantos, né, um dos objetivos do Dandô é recriar, eu diria até resgatar, uma palavra que serve aqui também, resgatar um hábito no brasileiro de consumir a música conscientemente, né? De estar disposto a ouvir o desconhecido e não simplesmente esperar que as coisas caiam no colo. Normalmente hoje, e não é culpa de ninguém, isso é uma coisa que foi acontecendo, né? As pessoas ouvem o que normalmente tá na mídia televisiva, na mídia de rádio, enfim. E o Dandô, a proposta do Dandô é esse circuito musical onde existe um intercâmbio de artistas por região. Nós vamos receber agora um violeiro, compositor, instrumentista de BH, de Belo Horizonte, Joaci Ornelas. Ele já tem um público, é um artista reconhecido em BH. E ele vai vir para São Carlos para mostrar a arte dele. Né? Então é isso que o Dandô faz, esse intercâmbio. Eu como anfitrião vou receber o Joaci aqui com muita alegria, com muita honra, inclusive, porque é um grande artista. É um grande artista, tem muito a mostrar. E então essa coisa de buscar a música, consumir a música conscientemente, é exatamente isso. Olha, eu não sei o que é, mas eu estou disposto a ir conhecer, né? E se gostar, passar a consumir e disseminar essa boa causa, essa boa música, no caso. Então esse é um dos objetivos do Dandô, é um objetivo muito nobre, e a gente quer fazer funcionar em São Carlos. Foi uma conquista para a gente aqui na cidade, fazer parte do circuito. Hoje o Dandô, ele já é internacional, né? Ele já está no Brasil todo, artistas do Brasil todo fazem parte desse circuito, alguns países da América Latina. E hoje a nossa Kátia Teixeira, que foi a idealizadora do projeto, ela está em Portugal, fez um intercâmbio com artistas portugueses. Esses artistas portugueses estão no Rio Grande do Sul e ela está em Portugal, no Dandô, em Portugal. Então é uma alegria muito grande e uma responsabilidade também trazer o Dandô para São Carlos. Você, como anfitrião do Dandô, qual é o seu papel nessa construção que vocês fazem de troca e de intercâmbio? Sim, existe uma curadoria que é feita pela Kátia Teixeira, essencialmente, né? Os artistas que fazem parte são artistas que reconhecidamente têm um trabalho já registrado, um trabalho autoral, e como intérprete também. E o meu papel como anfitrião é receber e criar todas as condições para que o Joaci chegue em São Carlos e faça essa apresentação. De que forma a gente faz isso? É com apoio, é um mutirão cultural, na verdade, Daniel. A gente espera o apoio de várias pessoas. A Três Atos é um dos apoiadores, são amigos queridíssimos que cederam o espaço para que esse evento fosse realizado. A Gráfica Futura também está em parceria com a gente. Quem mais? Outros parceiros. Então a minha função é reunir as condições necessárias, hospedar, receber, alimentar, né? E encaminhá-lo para o próximo destino. Né? Porque ele vem para São Carlos através de uma itinerância que começa em Belo Horizonte, ele vem, passa pelo sul de Minas, entra em São Paulo, passa por Guarulhos, Campinas, Jundiaí e vem para São Carlos. Um dia atrás do outro. Né? Então a função do anfitrião é preparar a vinda dele para cá, para receber. Né? E dessa forma eu criar esse grupo de apoiadores que vão ser permanentes, que o Dandô ele vai acontecer com uma frequência no máximo bimestral. A gente quer que isso aconteça todos os meses, com um artista diferente. Então a minha função como anfitrião aqui em São Carlos é receber, fazer essa divulgação toda e jogar assim, para os quatro ventos, né, para os quatro cantos da cidade, que olha, estamos recebendo um artista incrível, que é desconhecido do grande público, da grande mídia, mas é um artista incrível, que tem um trabalho incrível, e é preciso que as pessoas conheçam esses artistas brasileiros. E são milhares, Daniel, milhares de artistas com trabalhos incríveis, criando obras maravilhosas e que infelizmente não são interessantes para a grande mídia, enfim. Mas que estão trabalhando, têm os seus nichos, têm os seus públicos. E o papel do Dandô, então, agora é compartilhar os públicos de todo mundo, criar plateias para todos eles, em todos os cantos do Brasil. Né? Então, o meu papel é fazer isso aqui na nossa cidade. Né? E estou muito feliz com essa responsabilidade e espero, sinceramente, que a gente consiga levar o público. É um projeto humilde, porque assim, os artistas vêm sem cachê, eles vêm para cá enviados do último destino, né? Esse último destino aconteceu, dando lá o show, arrecadou-se com a bilheteria uma grana. Com essa grana, você manda o artista, o que sobra fica para ele, mas você essencialmente você manda esse artista para o próximo destino. Então, o que a gente quer com o Dandô é construir um público para o Dandô aqui em São Carlos. Está, né? No comecinho, a gente sabe que não vai ser fácil, mas é uma coisa que eu tenho certeza que as pessoas que forem conhecer vão se surpreender e vão passar a disseminar isso para outros colegas, enfim. E o Dandô só tende a crescer aqui em São Carlos. Antes da gente falar do Joaci, quem foi Décio Marques e por que o circuito chama Décio Marques? O Décio foi um dos caras que começou com essa história da itinerância meio que cigana dos músicos, dos artistas que não estavam, isso há 40 anos atrás, que não estavam já no mainstream, não faziam parte desse mainstream, né? O Décio, há 40 anos atrás, ele liderou essa história, como a Kátia está fazendo hoje, não tão dessa forma organizada como é o Dandô hoje, um projeto, mas o Décio foi responsável por colocar nomes como Elomar, Xangai, Vital Farias, esses caras todos que hoje tem um público respeitável e reconhecidamente grande, por conta dessas itinerâncias que foram feitas há 40 anos atrás. Então o Décio foi um cantador, um menestrel, um cara que, assim, que colocou o Brasil à disposição desses cantadores através dessas ações. Né? Então o cara, ele faleceu em 2012 e em 2013 a Kátia colocou o Dandô para funcionar. Né? E merecidamente ele leva o nome do projeto, ele tá lá no nome do projeto. E a Kátia conviveu com isso, né? Quando ela era menina, na casa dela em São Paulo, a casa dela era um desses lugares por onde passavam esses artistas, né? Então ela, quando menina ainda, ela via todo mundo passar por lá, o pai dela recebia todo mundo na casa dele. Então é um trabalho de mutirão mesmo, pessoas que são apaixonadas pela cultura, querem se envolver, estão incomodadas com essa falta de democracia, digamos assim, que existe no mercado, né? De tantos artistas incríveis por aí, sem ter espaços, ou muitas vezes palco para tocar. Então o Dandô quer construir esse público, né? Humildemente, devagarinho, a gente quer mostrar para o povo aqui de São Carlos, agora que o Dandô passa por aqui, que existem artistas incríveis espalhados pelo Brasil e que a gente tem obrigação de mostrar e com certeza vamos querer consumir a obra deles. Né? Um deles é o Joacy Ornelas, né? Joacy Ornelas, exatamente. Quem é o Joacy Ornelas, então? Você trouxe um materialzinho para falar dele. Sim. Lógico que a música dele vai falar, acho que, mais por vai ele. Vai falar mais por ele, com certeza. Bom, como todo mineiro, o Joacy é um violeiro queridíssimo e de muita responsabilidade, né? É um cantador, compositor, instrumentista. Ele é natural de Salinas, no Vale do Jequitinhonha. E há mais de 40 anos... tempo considerável. Ele já vive em Belo Horizonte. Estudou música na Escola de Artes de BH. É autodidata na viola caipira, um instrumento que ele se dedicou, influenciado pelos violeiros Roberto Correia, Zé Coco do Riachão, Tião Carreiro, Renato Andrade. Mestres, né? Mestres da cultura da viola caipira. E um cara extremamente ativo dentro do meio, né? É um dos fundadores do grupo Viva Viola, que é um movimento de valorização, né, da difusão da música de viola em Minas Gerais, que lançou o CD Viva Viola, 60 cordas em movimento, é o nome do disco, que, no qual fazem parte desse disco, desse projeto Viva Viola. Ele, né, o Joacy Ornelas, Chico Lobo, Pereira da Viola, Wilson Dias, Bilora e Gustavo Guimarães. Então são as 60 cordas em movimento, né? São os seis violeiros. Gravou um CD em 2006, o Andejo. Foi um dos organizadores do primeiro Seminário Nacional de Viola Caipira pela Associação Nacional dos Violeiros do Brasil. Ou seja, é um sujeito respeitosamente engajado, né, com a causa da música, da cultura brasileira, da viola caipira, sobretudo. Então é uma alegria imensa receber esse cara aqui, né? Vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho dele através das músicas que vocês vão executar, né? O público vai conhecer. E esperamos que vocês, o público, esteja lá conosco, né? No sábado, no dia 8 do 10, às 20 horas, na Escola Três Atos, que fica na Avenida Salum, 1274. Lá na Vila Prado, facinho de chegar. Facinho. Quem é de São Carlos conhece bem, quem não é de São Carlos também é fácil de chegar. É, muito fácil, tem estacionamento fácil, né? Ali à noite é tranquilo. E aproveitar para conhecer a escola também, que é uma escola incrível, com professores respeitadíssimos, assim, e amigo, além de amigos queridos, são pessoas muito competentes, uma escola que está em voga aí. Aproveitar para matar dois coelhos com uma caixa d'água só, né? Dois coelhos com uma caixa d'água, essa é boa. E fica a dica também, porque afinal de contas, como esse projeto, você bem mesmo frisou, é para difusão da música, também não, o preço não é abusivo para quem ficar interessado, é R$20 a entrada, meia entrada R$10, exatamente. E é assim, a questão desse mutirão, isso, o público acaba fazendo parte desse mutirão também, através dessa troca, que é, vou te assistir, né, e vou contribuir com essa vinda sua para cá. Já que a gente não fala de cachê fixo, né, essas pessoas vêm sem saber o que vai acontecer, né? Então é uma disposição incrível dos artistas de circular dessa forma, e a gente espera mesmo que o público se envolva, o público são carlense se envolva. Amanhã eu vou estar lá no Sindicato Rural com a Orquestra de Violeiros para falar do projeto com eles. Eu acho que eu vim da música de raiz também, com a família e tudo, e aprendi a ouvir outras coisas, me permiti ouvi outras coisas, a música popular brasileira entrou na minha vida muito fortemente por conta, assim, de me permitir ouvir. Olha, eu quero ouvir, e hoje isso faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Então não é porque a gente teve uma influência que a gente não pode explorar outras sonoridades e tal, e muitas vezes vamos ter surpresas boas, como eu tive, né? Essa música que eu ouço, essa mistura que eu ouvi ao longo da minha vida, por me permitir a isso, resultou e culminou no meu trabalho autoral, né, que é a minha identidade musical hoje, é o que eu faço, é o que eu mais sou apaixonado de fazer, né? Então acho que vale muito a pena, isso enriquece muito as pessoas, né? Abrir os olhos e os ouvidos para outras coisas, né? Não só o que a gente recebe da televisão ou da rádio comercial, digamos assim. Então estão todos convidados, gostaria muito de vê-los por lá. Estarei lá também, vou for cantar com o Joacir, vamos fazer, não sei ainda o que a gente vai fazer, mas vamos fazer uma folia lá juntos e esperamos festejar com todos lá. Então, reforçando, sábado, dia 8 de outubro, às 8 da noite, na Três Atos Escola de Artes Cênicas, ali na Avenida Salum, 1274, o Joacir Ornelas vem se apresentar aqui em São Carlos como parte do projeto Dandô, Circuito de Música Décio Marques. Muito obrigado, Rodrigo, por passar essa informação, vim aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Daniel. Só lembrando, então, só para finalizar, que os convites, né, eles estão sendo vendidos lá na Três Atos, no Contribuinte da Cultura, né? E quem quiser fazer uma reserva, porque não pode ir num desses lugares, e quiser fazer uma reserva por e-mail, pode acessar o e-mail culturarioacima@gmail.com. culturarioacima, tudo junto, @gmail.com, e solicitar lá e a gente combina, ou pelo Facebook também, quem tiver no Facebook comigo pode mandar uma mensagem inbox que a gente vai combinando. Fechado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Rodrigo. E aqui a gente fica com três músicas do Joacir Ornelas pra gente acompanhar. Três sons que você me trouxe aqui. A gente vai abrir o primeiro deles com a música Cumbuco do Balaio. E logo depois a gente toca o Dia de Feira. E a terceira música, eu já confirmo o nome para vocês, ouvintes aqui da Rádio Fiscal, porque eu me embananei na hora de subir ela aqui no sistema. Então a gente abre com o Cumbuco do Balaio. E a gente, esse aqui foi mais um Rádio Fiscal Notícias. Quero sol, quero a chuva, quero maio, quero um tanto, quero um pouco no cumbuco do balaio. Da mandioca quero a massa e o beijo do mundé, eu quero o bicho, quero a vaca e o tatu. Quero o bem, quero o mês, quero o maio, quero um tanto, quero um pouco no cumbuco do balaio. Quero o bem, quero o mês, quero o maio, quero o tanto do cumbuco, quero a tampa e o balaio. Sereno eu caio, cai no tampo do cumbuco do balaio. Cai no tampo do cumbuco do balaio. Calça comprida, paletó, camisa fina, só me falta uma botina, já mandei encomendar. Subi ladeira e na casa de Zalina, no sorriso das meninas, a beleza do luar. Quero o bem, quero o mês, quero o maio, quero tanto, quero um pouco no cumbuco do balaio. Quero o bem, quero o mês, quero o maio, quero tanto do cumbuco, quero a tampa e o balaio. Sereno eu caio, cai no tampo do cumbuco do balaio. Sereno eu caio, cai no tampo do cumbuco do balaio. Cantando, vou dizer ao meu amor, minha vida e aquela flor que de longe eu fui buscar. Eu vou rezando quando a vida me apavora, valei-me Nossa Senhora, vou contigo me casar. Quero o bem, quero o mês, quero o maio, quero um tanto, quero um pouco no cumbuco do balaio. Quero o bem, quero o mês, quero o maio, quero um tanto do cumbuco, quero a tampa e o balaio. Sereno eu caio, cai no tampo do cumbuco. Thank you. Ciranda vem de longe, vem de lá, de toda a gente, toda a terra e todo o mar, e vem trazendo alegria nessa hora que a vida é flor quando o amor inflora, e vem trazendo alegria nessa hora que a vida é flor quando o amor. Jequitinhonha lava roupa sem molhar, lavadeira cantando ciranda no mar. Jequitinhonha lava roupa sem molhar, lavadeira cantando ciranda no mar. Minha ciranda vem de longe, vem de lá, de toda a gente, toda a terra e todo mundo. Nessa hora que a vida é flor quando o amor inflora, e vem trazendo alegria nessa hora que a vida é flor quando o amor inflora. Eu sou menino, o meu tempo cirandado, eu sou do vento, das ondas do mar, o meu caminho estrela d'alva guia, de boa noite ao sol do meio-dia. O meu caminho, estrela d'alva guia, de boa noite ao sol do meio-dia. Minha ciranda vem de longe, vem de lá, de toda a gente, toda a terra e todo o mar. Trazendo alegria nessa hora que a vida é flor quando o amor inflora, e vem trazendo alegria nessa hora que a vida é flor quando o amor Este foi o Rádio Fiscar Notícias. De hora em hora, você fica sempre bem atualizado. Continue com a gente.